verdadeiro clássico. Clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Pra causar distúrbio lúcido, convoco meu exército que organiza o barulho pra firmar. Não é formação de quadrilha, é música. E somente o que eu quero é escutar. Entenda, estenda a mão, aumenta, puta som. Frequência certa pra fazer ter meu chão. Primeira parte da revolução, só o começo. Rimar palavras é minha missão, meu dialeto. Fazer o bem que não tem preço. Periferia, alvo da injustiça. Aqui, minha vida, minhas palavras, as suas nas páginas. Preste atenção, que o som é monarca. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Ouço o novo clássico que faz novo, que faz mágico. MCs, microfones, DJs usando plásticos. Representa DJ Dias on the track. Pare de sinal vermelho, modo tape, opção rec, áudio combo. Sentimento explícito, batidas, rimas, verdades, violência, divertindo manos e minas. A nova escola, a nova ordem, a nova era. O monarca, rei do próprio destino, onde pera a consequência. Cortesia de quem usa a consciência. Na batida, demonstração inofensiva, violência. Áudio combo, Celo, Dias, W, Rony. Sugestão pra ouvir com a alma, alto-falante, sou usando fones clássico. Inspiração, metano, prático, clássico. Sentido oposto do que é prático, clássico. Um DJ usando plástico. Clássico, faz o hip hop mágico. Um verdadeiro clássico. Toca discos e microfones. Monarcas. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Escrevo um novo drama, capítulo clássico. Um momento inesquecível, episódio inusitado. Empunhando o microfone, o MC conduz. Manos e anos pratos, W Dias fazem jus. Quinteto vem da rua, inflação não pede um elo. Microfones aos cuidados, áudio combo, Rony Celo. Cidade saudosista, selva do medo. Nos bastidores de SP, você versus você mesmo. Longe do holofote, luz, glamour, mérito. Fecha os sete cortinas, mostra o verdadeiro aspecto. Apagando as azuis, escrevendo as páginas da vida. Compondo romance de própria autoria. Lapidando o coração que não se porta. Tudo parte de você, pra você também retorna. Mude a situação, efeito a favor. Escreva um novo drama como principal autor. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Ouço o novo clássico, hip hop é mágico e faz a música uma fábrica de sonhos. Pra todo verbo uma ação, pra todo crime um perdão. Pra um MC no microfone uma revolução. Verdadeiro clássico. Verdadeiro clássico. Clássico. Verdadeiro clássico. Verdadeiro clássico. Verdadeiro clássico. Clássico. Verdadeiro clássico. Clássico. Verdadeiro clássico. Clássico. Clássico. Clássico.